Ficheiro 14, página 82. A Coyne parece ter chegado ao limite da sua tolerância para com a autocongratulação. Sim, muito merecido. O resultado é melhor do que tínhamos esperado. Mas tenho de questionar a grande margem de risco em que se dispuseram a atuar. Sei que o ataque não era esperado. No entanto, dadas as circunstâncias, acho que devíamos debater a decisão de enviar a Katniss para o combate efetivo. A decisão? De me enviar para o combate? Então ela não sabe que desobedeci flagrantemente a ordens? Que arranquei o auricular e me esquivei aos guarda-costas? Que mais lhe esconderam? Foi uma decisão difícil, admito Plutarque, franzindo o sobrolho, mas a opinião geral era de que não iríamos conseguir nada que valesse a pena usar se a fechássemos num bunker sempre que ouvíssemos um tiro. E não tens problemas com isso? Pergunta a presidente. O Gale tem de me dar um pontapé por baixo da mesa, antes de eu perceber que ela está a falar comigo. Não, problema nenhum. Foi bom fazer qualquer coisa para variar. Bem, sejamos apenas um pouco mais cautelosos com a exposição dela. Sobretudo agora que o Capitólio sabe do que ela é capaz. Conclui a Coyne. Houve-se um rumor de aprovação em redor da mesa. Ninguém me denunciou a mim, nem ao Gale. Nem o Plutarque, cuja autoridade desprezamos. Nem o Boggs, com o seu nariz partido. Nem os insetos, que conduzimos para o meio do fogo. Nem o Haymitch. Não, esperem. O Haymitch está a lançar-me um sorriso mortífero. E a dizer ternamente, claro, não queremos perder o nosso pequeno mimo gaio, agora que finalmente começou a cantar. Tome nota na minha cabeça para não me encontrar sozinha numa sala com o Haymitch, porque ele está, obviamente, a planear uma vingança por causa daquele estúpido auricular. Muito bem, e que mais têm planeado? Pergunta a presidente. O Plutarque acena com a cabeça para a crescida, que consulta as suas notas numa prancheta. Temos algumas imagens sensacionais da Katniss no Hospital do Oito. Devia haver outro propo intitulado Porque vocês sabem quem eles são e o que eles fazem, mostrando a Katniss interagindo com os doentes, sobretudo as crianças, o bombardeamento do hospital e os destroços. O Messala está a montar isso. Também estamos a pensar numa peça sobre o mimo gaio, destacando alguns dos melhores momentos da Katniss intercalados com cenas de insurreições, rebeldes e imagens da guerra. Chamámos-lhe o fogo a lastra. E depois a Fúlvia teve uma ideia verdadeiramente brilhante. A expressão carrancuda da Fúlvia sobressalta-se, mas ela recompõe-se. Bem, não sei se é brilhante ou não, mas achei que poderíamos fazer uma série de propôs chamada In Memoriam. Em cada um apresentaríamos um dos tributos mortos. A pequena Ru, do 11, ou a velha Mags, do 4. A ideia é oferecer a cada distrito uma peça muito pessoal. Um tributo aos vossos tributos, por assim dizer, acrescenta o Plutarque. Isso é brilhante, Fúlvia, afirmo sinceramente. É uma maneira perfeita de fazer lembrar às pessoas por que estão a lutar. Acho que poderia funcionar, continua ela. Talvez pudéssemos usar o Finnick para apresentar e narrar os spots, se houvesse interesse nisso. Sinceramente, não vejo como poderíamos ter propos in memoriam a mais, declara a Coyne. Podem começar a produzi-los hoje? Claro, responde a Fúlvia, visivelmente apaziguada com a reação à sua ideia. Com a sua atitude, a crescida resolveu as coisas no departamento criativo. Elogiou a Fúlvia pelo que é, na verdade, uma excelente ideia e abriu o caminho para continuar com os seus próprios retratos do mimo gaio. O interessante é que o Plutarque parece não ter qualquer necessidade de partilhar os louros. O que lhe interessa é que o assalto de tempo de antena funcione. Lembro-me de que o Plutarque foi chefe dos produtores dos jogos, não um membro da equipa, não um peão nos jogos. O seu valor não é por isso determinado por um único elemento, Mas pelo êxito global da produção, se vencermos a guerra, então o Plutarco fará a sua vénia e receberá o seu prémio. A presidente manda toda a gente trabalhar. Por isso, o Gale leva-me de volta para o hospital. Rimo-nos um pouco a propósito do encobrimento dos factos ocorridos no 8. O Gale diz que ninguém queria ficar mal visto ao admitir que não conseguia controlar-nos. Eu sou mais generosa, dizendo que provavelmente eles não queriam perder a oportunidade de voltarem a sair connosco, agora que conseguiram imagens decentes. As duas coisas talvez sejam verdadeiras. O Gale tem de ir ter com o Beatty no armamento especial. Por isso, deixo-me dormir. Parece que acabei de fechar os olhos, mas quando volto a abri-los, assusto-me ao ver o Haymitch sentado a alguns centímetros da minha cama, esperando. Possivelmente durante várias horas, se o relógio estiver certo. Penso em gritar por uma testemunha, mas mais cedo ou mais tarde terei de o enfrentar. O Haymitch inclina-se para a frente e faz balouçar qualquer coisa num fio branco à frente do meu nariz. É difícil concentrar-me, mas tenho quase a certeza do que é. Ele deixa-o cair sobre os lençóis. É o teu auricular. Vou dar-te exatamente mais uma oportunidade para usá-lo. Se voltares a tirá-lo do ouvido, mando colocar-te isto. E mostra-me uma espécie de capacete de metal a que dou logo o nome de cadeado para a cabeça. É uma unidade de rádio alternativa que se fixa à volta do crânio e por baixo do queixo e que só pode ser retirada com uma chave. E eu terei a única chave. Se por alguma razão fores suficientemente esperta para desativá-la. O Haymitch deixa cair o cadeado para a cabeça na cama e mostra-me um minúsculo chip prateado. Autorizo-os a implantar cirurgicamente este transmissor no teu ouvido para eu poder falar contigo 24 horas por dia. O Haymitch na minha cabeça a tempo inteiro. Horripilante. Fico com o auricular. Resmungo. Não ouvi? Insiste ele. Fico com o auricular. Repito. Suficientemente alto para acordar metade do hospital. Tens a certeza? Porque fico igualmente satisfeito com qualquer das três opções. Diz-me ele. Tenho a certeza. Afirmo. Enrolo o fio do auricular no punho, protetoramente. E atiro-lhe o cadeado para a cabeça, à cara, com a mão livre. Mas ele apanha com facilidade. Provavelmente estava à espera que eu o atirasse. Mais alguma coisa? O Haymitch levanta-se para sair. Enquanto estive à espera, comi o teu almoço. Os meus olhos detêm-se na tigela de guisado vazia e no tabuleiro na minha mesa de cabeceira. Vou fazer queixa. Resmungo para a minha almofada. Faz isso, boneca. Ele sai do quarto sabendo perfeitamente que eu nunca faria queixa dele. Quero voltar a dormir, mas sinto-me inquieta. Imagens de ontem começam a inundar o presente. O bombardeamento, a queda das aeronaves em chamas, os rostos dos feridos que já não existem. Imagino a morte de todos os lados. O último instante antes de ver uma bomba atingir o solo, sentindo a asa arrancada da minha aeronave. E o mergulho vertiginoso no esquecimento, o telhado do armazém caindo em cima de mim e eu impotente e presa ao meu catre. Coisas que vi em pessoa ou em filme. Coisas que provoquei com o puxão da corda do meu arco. Coisas que nunca conseguirei apagar da memória. Ao jantar, o Finnick traz o seu tabuleiro para a minha cama para poder ver juntos o próprio mais recente na televisão. Foi-lhe atribuído um compartimento no meu velho andar, mas ele tem tantas recaídas que, na prática, continua a viver no hospital. Os rebeldes transmitem o propo porque vocês sabem quem eles são e o que eles fazem. Que o Messala montou. As imagens são intercaladas com pequenos clipes de estúdio do Gale, do Boggs e da Crescida a descrever o episódio. É difícil assistir à minha recepção no Hospital do Oito, porque já sei o que está para vir. Quando as bombas caem no telhado, escondo a cara na almofada, olhando de novo para um curto trecho comigo, no fim, depois de todas as vítimas já estarem mortas. Pelo menos o Finnick não aplaude, nem se mostra todo contente quando a transmissão acaba. Diz apenas: as pessoas deviam saber que isto aconteceu. E agora já sabem. Vamos desligá-la, Finnick, antes que voltem a mostrá-lo, peço-lhe. Mas quando a mão do Finnick se aproxima do comando, exclamo: espera, o Capitólio está a apresentar um programa especial e algo parece-me familiar. Sim, é o César Flickerman. E já posso adivinhar quem será o seu convidado. Fico chocada com a transformação física do Pita. O rapaz saudável, de olhos vivos, que vi há dias, perdeu pelo menos 6 quilos e adquiriu um tremor nervoso nas mãos. Continua bem arranjado, mas por baixo da maquilhagem, que não consegue esconder-lhe as olheiras, das roupas finas, que não conseguem esconder a dor que ele sente quando se mexe, existe uma pessoa bastante maltratada. Dou voltas à cabeça, tentando perceber aquilo. Acabei de o ver, há 5 dias. Como é que ele se deteriorou tão depressa? Que lhe poderiam ter feito em tão pouco tempo? Depois percebo. Repito na cabeça tudo o que consigo da sua primeira entrevista com o César, procurando qualquer coisa que pudesse situá-la no tempo. Não há nada. Eles podiam ter gravado aquela entrevista um dia ou dois depois de eu ter feito explodir a arena e depois ter-lhe feito o que quer que lhe quisessem fazer desde então. Oh, Pita, murmuro. Depois de trocarem algumas palavras banais, o César pergunta ao Pita sobre os rumores de que eu estou a gravar propós para os distritos. Eles estão a usá-la, claro, para incitar os rebeldes. Duvido que ela saiba o que realmente está a passar na guerra, o que está em jogo. Gostarias de lhe dizer alguma coisa? Pergunta o César. Sim, responde o Pita. Olha diretamente para a câmara, para os meus olhos. Não sejas idiota, Katniss. Pensa pela tua própria cabeça. Eles transformaram-te numa arma que pode contribuir para a destruição da humanidade. Se tiveres mesmo alguma influência, usa para travar isso. Usa para acabar com a guerra antes que seja tarde demais. Pergunta a ti mesma: confias realmente nas pessoas com quem estás a trabalhar? Sabes mesmo o que se está a passar? E se não souberes, tenta saber. Ecrã preto, selo de Panem, fim do programa. O Finnick carrega no botão de comando que desliga a televisão. Dentro de um minuto estarão aqui pessoas para discutir e avaliar o estado do Pita e as palavras que lhe saíram da boca. Terei de repudiá-lo. Mas a verdade é que não confio nos rebeldes, nem no Plutarch, nem na Coin. Não estou certo de que eles me digam a verdade e não serei capaz de esconder isso. Ouço passos a aproximarem-se. O Finnick agarra-me com força nos braços. Não o vimos. O quê? Pergunto. Não vimos o Pita. Só o Propo sobre o Oito. Depois desligámos a televisão porque as imagens te perturbaram. Percebeste? Pergunta ele. Aceno que sim, com a cabeça. Acaba o teu jantar. Recomponho-me o suficiente. E quando Plutarch e a Fúlvia entram no quarto, tenho a boca cheia de pão e couve. O Finnick está a dizer que o Gale fica muito bem no ecrã. Damos-lhe os parabéns pelo propo, deixando claro que foi tão impressionante que tivemos de desligar logo depois. Eles parecem aliviados. Acreditam em nós. Ninguém se refere ao Pita.